Estou perdido à espera de te encontrar. Alô, morena, alô, morena. Quando ela rebola, todos param para olhar. Ei, ei.

como pode ser verdade? Eu sinto esta saudade do tempo que já vivemos. Diz-me que não pagarei um preço por tentar um recomeço. Te peço nova oportunidade. Contigo a vida faz sentido. Se a vivermos lado a lado, sozinho sinto-me perdido, triste e amargurado. Contigo a vida faz sentido. Se tu quiseres amar-me assim, terás em mim um ombro amigo, um amor até ao fim. Pagarei um preço por tentar um recomeço. Te peço nova oportunidade. Contigo a vida faz sentido. Se a vivermos lado a lado, sozinho sinto-me perdido, amargurado. Contigo a vida faz sentido. Se tu quiseres amar-me assim, terás em mim um ombro amigo e um amor até ao fim. Caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris, na vossa rádio, o programa... Do telefone toca. Olá, bom dia Lionel, bom dia a todos os nossos ouvintes. Aqui estamos mais uma vez para levar o melhor da música portuguesa, mas não só. Todas as músicas que os nossos ouvintes queiram ouvir. E as mensagens, não é? Podem ligar já, já tenho aqui uma ajudante ao pé de mim, uma menina. Portanto, o número de telefone qual é? 02-38-43-48-00. C'est ça, c'est le 43 avant? Oui, 43-48-00. Tout à fait. On est là jusqu'à... Midi 30. Oui. Pour envoyer le meilleur de la musique. Restez à l'écoute, restez avec nous. Preciso de te ver. Não há mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. Iguais e mais do que um grande amor. E tu estás

em mim e nunca ser esquecida. Parabéns, parabéns, nesta data tão querida. E que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Então, parabéns para todos aqueles que estão de parabéns, simplesmente nesta semana, ou seja, neste mês. Continuamos com as nossas dedicatórias? Vamos. Vamos lá. E agora temos quem? C'est une dédicace pour mon frère Thiago. Je lui fais de gros bisous. Et à tout à l'heure. Bisous. Alors, dis-nous, quel est le titre de la chanson pour les gens qui écoutent et qui ne connaissent pas? Prends ta main. De Vita et les maîtres Gims. Allez, on écoute. J'ai plus la force de les écouter. J'ai pas réalisé qu'en fait, le bonheur est juste à côté. Je n'ai pas le temps de raconter des histoires. J'ai même pas le temps de lire. Estivemos a viajar e agora continuamos com quem? Com mais música, certamente. Vamos lá. Vamos lá continuar. E aqui vem, aqui vem. Rui Bandeira. Não está certo, foi errado. Quem de nós vai querer assumir? Se é pecado, um dia talvez queiras dizer. Eu já sabia, tu negavas. O que fiz não sei por merecer. Eu já não quero, fui magoado. Não preciso mais sofrer. Foram tantas as mentiras que eu não consigo esquecer. Enquanto julgavas sempre tudo, eu vivia só para ti. Hoje

existe, o que eu já te esqueci. Não quero mais viver assim. Tenho a vida que espera por mim. Não quero mais sofrer assim. Já não sinto mais nada por ti. Já não quero mais. On vient d'écouter Capa Negra, expectancy do vosso agrado. Agora continuamos com Tony Carreira e o tema que certamente vai ser um sucesso, Lisboa. Vamos ouvir? Alors, c'est de la part de Jérôme pour sa maman, pour toi et moi Lionel. On le remercie et on lui souhaite un bon dimanche. Et nous allons donc écouter, comme tu l'as dit, Tony Carreira avec A Minha Lisboa. A Minha Lisboa, se fonctionner. Vai fonctionner. Normalmente. Normalmente, exatamente. Mas nem sempre é normal. Diga. Ça rame un petit peu, donc on va écouter autre chose. On va écouter Nanamous.

precisa de amor e também muita paz. É preciso abraçar seu amigo e também o irmão. Continuamos com a música aqui na Rádio Arco-Íris. É, que horas são? 11h05. E vamos ouvir então, estamos a ouvir Um Natal Todo, aí não consigo ler, Um Natal Todo Dia, com vários artistas: José Malhoa, Paulo Ribeiro, Will Souto, Nuno Portugal e vários outros. E desde já vou desejar então um bom Natal à Dana Esperança, uma... E toda a equipa da Rádio Arco-Íris junta-se a ti. A equipa, sim, porque ela é uma fiel ouvinte. Muitos beijinhos para ela e que faça cuidado com a saúde, é o que eu desejo. É uma senhora que eu não conheço, mas que liga várias vezes e sempre muito agradável falar com, conversar com a Dona Esperança, que espero um dia encontrar de verdade. Um beijinho a todos, então. E um Santo Natal à Dona Esperança e à família. Dividir o pão. Do ritmo, Lionel. Passamos de uma música calminha, de bom sim, Natal. Sim, mas o ritmo para o primeiro do ano dançado. E agora, ah, sim, exato. E vamos ouvir o Ritmo do Amor com Emmanuel. Et je vais faire cette dédicace à ma marraine Andrea qui fête son anniversaire demain. Et du coup, je lui souhaite un bon anniversaire et je lui fais plein de gros bisous. Bisous. Estivemos com um dos grandes sucessos de quem? Emmanuel. E agora vem um grande sucesso também de Marco Paulo, não é? Vas-y, on t'écoute pour la dédicace. Et du coup, je vais faire une dédicace à mon cousin Nino qui va fêter son anniversaire le 28 décembre. Je lui fais plein de gros bisous et bah, je lui fais plein de gros bisous. Et dis-nous ce qu'on va écouter, c'est... Bah, c'est Suzanne. Beijos, nem as prendas que te dou. Maltrataste e desprezaste cada homem que te amou. Para amar-te como eu amo, sou um louco como eu sou. Em fingir que não me vês, porque sabes que eu aceito qualquer esmola que me dês. Maltrataste e desprezaste cada homem Menina que está à janela, hoje para estar à janela está um bocadinho fresco, não é? É verdade, também digo. Chutes e pontapés, vamos continuar com? Com Nino Vaz. Dime porquê. E podem continuar a telefonar para o 0238-434800. Por que não? Para fazer a vossa dedicatória, para desejar um bom Natal, para... Até pedir um disco, uma música que você mesmo quer ouvir. Exatamente. Na medida do possível. Exato. Agora, ai, pude parar o tempo nessa hora. Tocarte y ahora no puedo.

has become. So this is Christmas. I hope you have fun. Need another one. The all under yard. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas. Oui, c'est Noël. Hein? On est dans la semaine, la dernière semaine. Hein? Oui. Les cadeaux se préparent, le Père Noël emballe tous les cadeaux. Et, enfin, il les a déjà achetés, certainement, pour ceux qui ont passé la commande, c'est ça? Il y a les lutins qui les emballent, etc., etc., n'est-ce pas, Lionel? Le tien, il a été commandé? Moi, je suis pas trop difficile, moi. Moi, non, je demande rien, moi. Tu demandes rien? Non. Et t'as tout, finalement, ouais, c'est ça? Voilà, c'est ça. J'ai tout. Et là, nous allons écouter... Lucas y Mateo Junior. Obrigado. Humano ainda tento entender a maneira que eu te perdi. Olho do meu lado e não te vejo, mas eu tenho a impressão que ainda estás aqui. Pai, vou te guardar pra sempre em mim. Teu amor é uma luz que não tem Você foi um grande ser humano, um grande exemplo. Bom pai, bom filho, bom irmão. Grande amigo, um imenso coração. Tua voz, teu sorriso, tuas canções vão viver pra sempre em nossos corações. Falta faz teu cheiro, teu abraço, teu olhar. Mas agora estás com Deus e um dia a gente vai se encontrar. Foi uma pequena homenagem a Mateus do grupo Lucas e Mateus, era o irmão, Lucas não? E o Júnior. Sim, era o irmão do Lucas. Portanto, era o filho do Mateus que estava aqui a cantar com o Lucas, a fazer uma pequena homenagem ao pai. E agora vamos ouvir David Carreira com uma canção de Natal. Vamos ouvir. Alors, dis-nous le titre en anglais, Lionel. Bah alors, à toi, Léandra, dis-nous. Et du coup, je vais faire une dédicace. Non, non, dis-nous le titre de la chanson. Ah non, je sais pas. Ah oui, c'est vrai, t'es encore à la primaire, tu connais pas encore l'anglais. Bon, moi, je m'aventure pas. It's beginning to look a lot like Christmas. Christmas. On sait pas trop. Chris, c'est pas trop mal, on se débrouille. Mas é mais simples em português, não é? É isso. A todos um Feliz Natal. É isso. Fais ta dédicace. Et du coup, je voulais faire une dédicace à tout le monde. Déjà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et je voulais faire une dédicace aussi à mes parents qui sont peut-être dans la voiture. Mais en tout cas, écoute, on espère. Oui. T'écoute. Oui, et du coup, je leur fais de gros bisous et bah, je leur souhaite un joyeux Noël. Bisous. Everywhere you go, take a look at Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the only there will be on your own front door. Bem-vindos a este Natal em Casa. Espero que estejam a gostar e gostava de pedir um forte aplauso hoje à noite para a Eva. Pode ser um forte aplauso para ela. And mom and dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind who doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. David Carreira com Eva Costa. C'est joli. Oui. Et là, on écoute quelqu'un qui a été en interview hier dans l'émission Portugal no Coração, Marc Junior. Seria tão diferente se os sonhos que a gente gosta não terminassem tão de repente. Seria tão diferente se os bons momentos da vida durassem eternamente. Mas é tudo tão diferente e os sonhos que a gente gosta terminam tão de repente. Mas é tudo tão diferente e os bons momentos da vida não duram eternamente. Seria tão diferente se a gente que nós gostamos gostasse um pouco da gente. Seria tão diferente se quando a gente chorasse fosse só de contente. Mas é tudo tão diferente e os sonhos que a gente gosta terminam tão de repente. Mas é tudo tão diferente e os bons momentos da vida não duram eternamente. Seria tão diferente se os sonhos que a gente gosta não terminassem tão de repente. Seria tão diferente se a gente que nós amamos sentisse o que a gente sente. Mas é tudo tão diferente e os sonhos que a gente gosta terminam tão de repente. Mas é tudo tão diferente e os bons momentos da vida não duram eternamente. gosta terminam tão de repente. Mas é tudo tão diferente e os bons momentos da vida não duram eternamente. Mas é tudo tão diferente e os sonhos que a gente gosta terminam tão de repente. Marco Júnior, aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Os bons momentos da vida e bons momentos nós passamos na nossa infância. Olha, tiraste umas palavras da boca. Mesmo que eu ia dizer, passamos bons momentos aqui na rádio, na vossa companhia. E vamos ouvir agora uma música então foi da parte do seu marido e filhas para a Irene Nunes, que esteve de parabéns na sexta-feira, com muitos beijinhos. E vamos ouvir então Parabéns, Meu Amor, Parabéns, de Emanuel. Hoje é o teu aniversário, recebe um beijinho meu. É mais uma primavera, mais uma que Deus te deu. Que sintas à tua volta o calor desta amizade, e que vives muitos anos com muita felicidade. Parabéns, meu amor, nesta data. Que tu tenhas junto a mim muitos mais para festejar. Hoje tu és um bebê, tenho presentes para dar. São de amor e ternura, são de quem te quer amar. Parabéns, meu amor, nesta data. Parabéns, parabéns para si que está de parabéns, simplesmente. Foi Emanuel com esta linda música de parabéns. Agora continuamos com a concertina. As da concertina, vamos ouvir, é Imigrante. Imigrante, simplesmente. esperamos o mês de agosto. Lionel, ainda falta tanto. Muita tanto. Água vai correr no rio. Ai, não. Portanto, mas isto também é para matar saudades. Mas vamos aguardar. E muitos dos nossos amigos vão passar o Natal a Portugal. É verdade. Embora com muitas restrições, com muita cautela, porque... Ouvi que é preciso, mesmo vacinados, é preciso um teste, Um teste e o passo sanitário. E o passo, exato. Portanto, cuidado, cuidado, todo cuidado é pouco, não é? Como se é disse. Verdade. Vamos continuar com Bárbara Bandeira e com Carminho, duas grandes vozes da música portuguesa, lindas. Eu adoro. Eu e esta música é oferecida para quem? C'est pour ma tata Marlène, que aime bien cette chanson. Et du coup, je lui fais de gros bisous, et aussi à tonton Marco et à Liana. Bisous. Onde vais? Que se eu fico daqui, tu não sais, vai acabar sempre por doer mais. E já nem isso eu posso mudar. Não sei quanto tempo demora a esquecer a solidão que tu deixaste à minha porta ao levares o meu coração. O que queres dizer? Pelo medo de me ver sofrer, mas não dá. Ai, nada nos une, só nos mantém. E tudo muda, nós mudamos também. Talvez o amor seja assim, mas tudo o que eu quis para mim já não há. Das lindas vozes destas jovens portuguesas, não é? Eu adoro esta música, duas lindas vozes com o tema Onde Vais, Carminho, que eu tinha conhecido com o... Como é que chamava o espanhol? Aldobar. Pablo Alborán. Aldobar. Alborán, Pablo Alborán. Não te lembras daquela música que ela cantava sim, sim. em português e ele em espanhol? Era... Vamos ver se eu encontro. Ela canta lindamente. Eu adoro esta música, esta cantora. E Barba Bandeira também. Há um tema que vou tentar procurar aqui no telemóvel de Barba Bandeira. Vamos ver se conseguimos passar. Mas Tata aime beaucoup de cette musique. Hein. Ah, elle est très belle. Moi j'adore ouais. aussi. Les voix elles sont magnifiques. Donc, c'est elle qui m'a qui t'a fait connaître. Ouais. C'est peut-être nous qui l'avons fait découvrir ici. Hein? Peut-être. Quoique. On écoute Sara Carreira. Cette chanson-là, esta canção, é feita para a Associação Sara Carreira, que tem uma associação que ajuda muito os jovens que querem estudar e tudo isso. Muito bem. E o tema é Leva-me a Viajar. Esta é a canção do hino da Associação Sara Carreira, uma homenagem a esta grande jovem que faz uma grande falta, não só à família, mas eu acho que também a todos panorama os portugueses da música. Exato. Agora vamos então recordar. Voilà, c'est celle dont je te parlais, Pablo Alborán con Carminho, avec Perdóname. Perguntas el porquê. no sabré decirte la razón. Yo no lo sé, por eso y más, perdóname. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caída. Se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra más, no más besos al alma, ni una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Si alguna vez creíste que por ti o por tu culpa me marché, no fuiste tú, por eso y más, perdóname. Si alguna vez te hice sonreír, creíste por a poco en mí, fui yo, lo sé, por eso y más, perdóname. Una sola palabra más, no más besos al alma, ni una sola. Se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Siento volverte. Tener que irme así, sin decirte adiós. Ni una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra, no más besos. Una sola palabra, perdóname. ¿Eh? ¿Es? Es bonito, perdóname, sí. Então, sim, oui. Estamos quase na reta final do programa do Telefone Talk. Temos uns minutinhos, sim. Portanto, se quiser fazer a sua dedicatória, pois... Basta ligar? Ou ligar para um só número. 02-38-43-48-00-48, és do Norte. 48. E 48. Vamos continuar. Como é que tu diz tu? Ah, diz-me. 48. 48. Está melhor? Não, olha. Vamos continuar com uma dedicatória da nossa de ma mamie e de ma mamie de la part de ma mamie Orminda et de mon papi José Mario, et ils font une dédicace à moi, mais aussi à mon petit frère, voilà, Thiago, mon petit frère, Thiago, et c'est Peppa de Farouko, et bah on va l'écouter. Danser. Oui. Je sais pas, c'est de la part de... No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida que yo. Et tu vas chanter avec? Non, non, non. Una disfruta el momento que el tiempo se acaba y para atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Cielo, cielo, de arroles blancos. La musique qui va faire partie de la playlist du réveillon, certainement. Hein. Probablement, ouais. Je pense, oui. Il est plus jeune. C'est entraînant. À partir de 70 ans, je pense pas que ça fasse partie de la playlist. On est jeune. Oui, hein. Oui, nous très sommes jeunes. Jeune. J'ai mis cette chanson surtout parce que Thiago, il l'aime bien. Ouais, il adore cette chanson. Et là, on va écouter quoi? Lucenzo, par contre, le titre, je sais pas. Toca, c'est en espagnol. Et je fais cette dédicace à toute ma famille et à tous ceux qui nous écoutent. Porque será O que é bom também acaba de parecer. Tem sempre um fim. Portanto, agora vamos ouvir Lágrima, que nos foi pedido um ouvinte. Alors, foi pedido da senhora Palmira de La Chapelle para o senhor e a senhora Pinheiro, a quem deseja as melhores e muita coragem para a dona Pinheiro, então, e que passam todos umas boas festas de Natal. Vamos ouvir uma versão de Marisa com Lágrima. Com mais penas me levanto no meu peito, já me ficou no meu peito este jeito, o jeito de te querer tanto. Desespero, tenho por meu desespero. Não te quero, eu digo que te não quero. E de noite sonho contigo. Adormecer. deixaria, me deixaria matar. Très belle chanson de Amália Rodrigues, non? Reprise par Marisa. Outra maneira de cantar. Ah, vamos ouvir uma que é bonita. Eu gosto muito desta música. É Bárbara Bandeira, tal que a tua tia gosta, acho eu. Sim. E o título é Nem Sequer Doeu. Bárbara Bandeira, que é muito bem acolhida pelo público português. Exatamente. Ela tem uma voz também muito bonita. Queres que vamos eu ouvir. Deixa? Queres dizer-me mil e uma coisas? Coisas que eu sei que já disseste a outras. Olha-me nos olhos, se é que consegues. Olha-me nos olhos, sem a boca tremer. Todos os olhos estão postos em ti. Tu queres o meu colo, só que eu não sou assim. Por isso te escusas de tentar. Agora é cada um por si. Amanhã já nem vou lembrar. Amanhã eu já me esqueci. Nem sequer doeu. Nem sequer doeu. Eu nem sequer doeu. O tempo não mudou, só que agora já passou. Nem sequer doeu. Não, nem sequer doeu. Nem Sequer Doeu, uma música de 2018, hein? Ela já cantava lindamente. Agora vamos continuar avec Julia B, Louco. Je fais une dédicace surtout à ma maman qui aime bien cette chanson. Julia B, oui. Et je lui fais de gros bisous, de gros bisous. Et aussi à mon papa et à toute ma famille et à tous ceux qui nous occupent. À tous ceux qui nous écoutent. Et t'as pas oublié quelqu'un? Et papy. Sempre que eu te vejo é tão foda. Só você me faz sentir assim. Beijo se for da boca pra fora. Falo que eu tô querendo ouvir que o nosso amor é louco, louco, louco, mais um pouco é louco. Look, look. bicho tóxico. Adiou, ativa, bora, vem, vem. Chama a recaída e você vem, vem. Depois diz que é maldade. Eu só tô dizendo o que você tem vontade de dizer. E todos já conseguem perceber que ser meu ex é a melhor coisa em você. Então para de negar que quer me ver. Que o nosso amor é. Que o nosso amor é. Que o nosso amor é. Que o nosso amor é. Que o nosso amor é louco. Nosso amor é. Louco, mais um pouco. Ah. Aqui estivemos então com Julia B. Agora vamos acabar com Noite Branca. Nesta noite branca, sou. Também estamos aqui para lhe desejar um feliz, feliz Natal a todos vocês que estão aí desse lado, que estão a ouvir a Rádio Arco-Íris, quer ser onde vocês se encontram, porque nós somos ouvidos no mundo inteiro, não é? É verdade, e a internet pode ouvir. Vamos acabar com que música? Vamos nos despedir ou ainda vamos ouvir uma música? Vamos ouvir mais esta música de Coração Cachorro, vamos que eu adoro. Então. Também. É, vai ser mesmo a última. Okay. Então, um Natal muito especial para todos aqueles que se encontram nos hospitais ou em casa sozinhos. para eles. Um grande pensamento para todos. E para eles, muita coragem. Muita eles precisam de mais coragem. Exatamente. Um grande pensamento para eles. Um abraço muito forte. E guardem Noel. Esperança e fé. E... Porque é que eles estão em família, pois o tempo passa mais depressa. É verdade. Temos que ter um pensamento para aqueles que ficam sozinhos. Já é difícil, fora desta época, estar sós. Agora, nesta época natalícia, com as famílias e todas reunidas, saber que há pessoas que passam este dia sozinhos é um bocadinho triste. Temos que pensar nessas pessoas. Então, um abraço para todos. Feliz e Santo Natal para todos os nossos ouvintes. E nós estaremos aqui para mais, certamente, para mais emissões, para mais música, sim, para mais dedicatórios. Claro. E para também passarmos. Para nós é sempre um prazer estarmos aqui com os nossos ouvintes. É verdade, porque eles são extremamente simpáticos, não é? Isso é. Espero quando que eles pensem o mesmo de nós, não é? Espero que sim, acho que sim. Nós não somos tão mauzinhos, Lionel. Não. Tu, de vez em quando. Eu às vezes, mas não é contigo, é com o Jerome. Não é contigo, contigo sou sempre simpática. E também um grande abraço para toda a família da Rádio Arco-Íris, porque a Rádio Arco-Íris é uma grande família, para todos aqueles que ajudam durante todo o ano a rádio nas festas e não só, também as empresas que dão subsídios para a nossa... Para poderem fazer as festas e isso tudo, exato. É isso que nos faz viver. Um abraço a todos. Para todos um santo, santo Natal. De você, aceitei aquele convite pra viver. Deu tudo errado, olhei pro lado e era você outra mesa acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você também te deixar. Estes dois para animador aqui ao domingo. Não? Para estar aqui ao meu lado a pedir. Olha, são simpáticos. E uma música muito simpática. Ela está no top no Brasil, ó. Nos 5 primeiros, penso eu. É música diferente, faz bem aí. Como é que ele chama? Adine e Mateus Fernandes. Olha, convida um destes coração dois cachorro, ao domingo diz ele. Para fazer aqui as dedicatórias comigo. Parecem muito simpáticos estes. Para o domingo já tens aqui certamente o Jerome. Hoje ele estava um bocadinho mal disposto, não é? Foi ele que foi isso? Ele fez a vacina e ficou um bocadinho coisa. Então confere. É melhor ele ficar a descansar para estar em forma amanhã para o trabalho. E vamos acabar desta vez com Tony Carreira, para sempre, sempre. Para sempre seremos vossos, não é? Para sempre. Até à semana próxima. À dimanche prochain. E felizes festas. Bonne fête à tous. Je fais la traduction. Bon dimanche à tous. Un joyeux Noël à tous. Et comme on le disait tout à l'heure en portugais, on va dire en français parce que nous avons aussi des auditeurs qui aiment la musique portugaise mais qui ne parlent pas ou ne comprennent pas mais qui aiment en tout cas le rythme de la musique portugaise. Un très joyeux Noël à tous et une grosse pensée à ceux qui seront seuls pendant ces fêtes de fin d'année. On ne vous oublie pas, on pense à vous. Et pour ceux qui sont en famille, passez un bon moment de joyeuses fêtes et profitez de vos familles.